vamos viajar. Nossa consciência deve viajar ainda para a província do Guam. Bem, na verdade fomos um pouco atropelados pela mudança da agenda. No princípio, ou a agenda que foi circulada ontem às 18 horas, o nosso projeto não constava, mas hoje de manhã tivemos a sorte de constar. Bem, graças a Deus. O direito à terra, que é uma unidade que está dentro da DW Uambo, visa, na verdade, promover projetos ligados à posse segura de terra, mas em três eixos principais. Primeiro, a influência de políticas urbanas. Segundo, é o reforço da capacidade das administrações municipais. E a terceira, processo de advocacia. Como análise SWOT, ligado fortemente nas forças, tema primeiro que é o histórico da DW no trabalho em gestão de terra. Bem, nosso trabalho começou em 2002 com uma grande pesquisa sobre acesso à terra periurbana e de lá para cá fomos desenvolvendo projetos ligados à gestão de terra urbana. Segunda força é forte ligação com as administrações municipais e outras instituições governamentais. Quando falo de outras instituições governamentais, refiro-me à Direção Provincial do Ordenamento do Território, o Instituto Nacional do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, o IGCA e outras que vão surgindo ao longo dos anos. Implementação contínua dos projetos ligados à temática. Bem, referi-me no princípio que nós começamos em 2002 e de 2002 até a data temos estado a implementar projetos ligados à gestão de terra. Pensamos que isto enquadra-se nas forças da unidade. Uma rede de contacto criada a nível dos municípios e da província. Pensamos que nós, como DW, já somos tidos a nível da província do Amo como uma referência nas questões da gestão da terra periurbana. Engajamento com outros atores que lidam na temática terra. O mais engraçado é que, nos últimos tempos, temos vindo a ser solicitado pela Direção Provincial de Investigação Criminal, até, para ajudar-nos a tentar localizar alguns focos mais de alto índice criminal na província do Amo. Pensamos que isso também tem sido já. Existência de uma base de dados de mapas de Angola. Toda aquela entidade que vá a Uambo e queira, na verdade, intervir na área, na gestão de terra urbana, tem tido a DW como um socorro. Vem até nós e solicita-nos mapas de diferentes temas de acordo com a questão da terra. Técnicos capazes de conduzir processos de aprendizagem aos funcionários públicos. De lá para cá nós temos conduzido várias formações relativamente à questão das terras, à gestão da terra periurbana em Angola, mesmo no AMBO. A gente às vezes centraliza no AMBO, mas temos também algumas instituições, como na província de Benguela e o Bié. Temos estado a trabalhar na Nhareia, no Andur, para o Bié. Também temos estado a trabalhar na província, aliás, no município de Benguela e Cubal para a província de Benguela, nesse caso. Intercâmbio com diversos atores que lidam com a temática terra. Quer dizer que, a nível do âmbito, nós pertencemos na rede terra local e o nosso foco principal tem sido a questão da terra urbana, já que a ADRA lida com a terra rural, a FAO também, e nós somos os únicos atores não estatais que lidamos com a gestão da terra periurbana. Laços consolidados com os técnicos das administrações municipais. Nós, às vezes, não afastamos completamente as lideranças de alto nível, porque tememos que essas lideranças, a qualquer altura, saem desses cargos. Então, o nosso foco tem sido mais aos técnicos das administrações municipais do nível médio e do nível mais baixo. Fraqueza. Como todos os projetos mencionaram, nós também temos ainda uma fraca capacidade de divulgação das ações do projeto. Estabelecimento de intercâmbio com outros atores privados. Pensamos que ainda estamos um pouco distantes com as empresas privadas. Então a ideia é tentarmos fortalecer esses laços. Inexistência de oportunidade local de capacitação do pessoal. A nível do AMBI, mesmo de Angola, nós que lidamos com a temática dela, às vezes ficamos um pouco sufocados, não conseguimos encontrar outras instituições que possam capacitar o pessoal a nível dessa temática. Bem, a patente filantrópica, causando em muitos casos a perda de oportunidade em concorrer em projetos de grande dimensão. Porque o próprio governo provincial tem a imagem de que a DW é mais uma organização de caráter filantrópico. E quando a gente submete um projeto para uma ação para a gente concorrer a algum serviço público, colocam-nos já de parte. Porque nós temos, eles acham que a DW tem essa patente, dessa patente de filantropia. Articulação interna deficiente, finanças do projeto. Bem, isso aqui pensamos que é uma doença que a gente acarreta ao longo dos anos. A gente às vezes tem uma planificação traçada. Na altura da implementação nos sentimos sufocados porque não existe aquela articulação com o setor das finanças. Oportunidades. Política de envolvimento de empresas no desenvolvimento urbano. Bem, não é todo mal quando aparece, aliás, o governo abre a oportunidade para que as empresas trabalhem no setor urbano. Nós também podemos, na verdade, concorrer com essas empresas para a gente ganhar alguns projetos, tal como o ministro Adelson havia me dito. A abertura do governo na participação de empresas e não só aos concursos públicos, está muito forte ligado à primeira. Consulta permanente efetuada pelas administrações municipais ao projeto. Só a título de exemplo, recentemente, a própria administração municipal solicitou aos técnicos do projeto para a elaboração do seu orçamento para 2014. Pensamos que isso foi uma... É a oportunidade que existe sempre. Programas habitacionais existentes e estabelecidos. Preocupação do governo sobre o crescimento ordenado das cidades. A DW tem sido sempre solicitada em como tentar resolver algumas situações pontuais. Algumas situações pontuais, refiro-me a alguns bairros que têm crescido de forma desordenada, para arranjarmos a alternativa de como tentarmos estancar o crescimento ordenado deste mesmo bairro. Administrações municipais com limitação dos seus quadros. Bem, nós recentemente desenvolvemos um projeto, terminou, vamos começar o outro, que visa capacitar os técnicos das administrações municipais em termos de gestão de terra, muito ligado na componente de cadastro. E uma das limitações que a gente encontrou é a própria fraca capacidade, tanto de formação como outras que a gente verificou a nível dos quadros da administração municipal, o que inviabiliza, na verdade, o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, para o cadastro requer que a pessoa tenha conhecimento muito amplo em questões de geografia e em questões de manuseio de um hardware no próprio computador, um software no computador. E isto, em várias administrações municipais, é quase inexistente. Por isso aqui focalizamos fortemente ainda ao AMBO. Se formos para um onde o embalo, uma empunha, aí encontramos várias dificuldades. Consciência aberta da necessidade da legalização dos territórios populares. Bem, comparado com os anos anteriores, nós como cidadãos não tínhamos aquela consciência de podermos legalizar os nossos terrenos. Mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão ganhando esta consciência. E ganhando essa consciência, vão batendo as portas à própria administração municipal e existe uma fraca capacidade de resposta a estas solicitações. E a DW às vezes tem sido uma porta de entrada pelos cidadãos, aliás, para tentar legalizar os seus espaços. ameaça. Interesse pessoal dos governantes. E está mal escrito, mas é interesse pessoal dos governantes. Porque à medida que vai se mudando o pessoal a nível da administração municipal, cada um vem virar aqui com a sua visão pessoal. Há aquelas pessoas que, por sua natureza, não têm a questão de terra como uma prioridade. Concorrência com empresas privadas que podem trabalhar no ramo de facilitação na tramitação de documentos legais de terra. Também é uma ameaça. Bem, as pessoas às vezes vão para o DW, fazem o seu diagnóstico, e o interesse, na verdade, é da criação de uma grande empresa. Tentam sugar aqueles conhecimentos que a própria DW tem e criam a sua empresa e fazem uma concorrência desleal. Mudanças constantes das lideranças em instituições estatais parceiras. Dá para ver. Muito obrigado. Tentar perceber, no entanto, falavas tu que uma das fraquezas vocês sobre o perceberem era o facto de espírito filantrópico ou qualquer coisa assim. É no sentido que a própria DW tem essa atitude filantrópica ou os outros esperam isso, ou pensam que vocês são assim? Só para ver se era uma fraqueza ou uma oportunidade, né? Só para tentar perceber isto. Bem, tem dois problemas. Problema interno da DW. Tem um problema interno e tem um problema fora esta DW. Sou o símbolo de DW, quando a gente aparece ali num determinado encontro, todo mundo encara-nos como um filantrópico. Como ONG, exatamente. O problema interno é o facto de serem uma ONG, é uma desvantagem. Mas isso é um problema interno, tem um problema externo. Eu acho que... Sim. É sobre de clarificação. É muito importante ter sido tratamento. Acho que clarifica, às vezes, a necessidade de nós vermos essas questões de visão e missão. Porque é clarificar quem nós achamos que somos. Se nós achamos que somos uma coisa, mas os outros nos veem como outra, isso pode ser um problema. Mas se nós achamos que somos mesmo filantrópicos, nos veem como filantrópicos, isso não é um problema. Então, eu acho que em algumas dessas áreas, nós também temos feito alguma atividade com caráter empresarial, portanto, as empresas sociais, nem sempre estamos claros quais das nossas atividades são como fim rentável e quais são mesmo para filantrópicas, digamos. Eu acho que essa falta de clareza é talvez um problema nosso. Que os outros vejam, quando nós fazemos uma coisa que não é filantrópica, como filantrópica é um problema para nós. Mas o outro é um problema nosso mesmo, é só um problema para nós. Não, eu concordo, porque a imagem que é avaliada de nós surge de acordo com o nosso próprio comportamento, não é? Eu acho que esse é o problema nosso. Me recordo que de portas, em conversas assim e informais, alguém do governo disse-me para a festa: nós tiramos uma proposta vossa do setor de águas para o concurso público local, porque pensamos que a ONG não tem necessidade de participar neste concurso. Mas eu disse, okay, é a apreciação vossa negativa. Só para clarificar, porque às vezes colocar bem o problema nos ajuda. Estamos a dizer, do que é fraqueza nossa, às vezes nós não nos apresentamos de uma forma clara. Isto, ou no sentido, não, é nosso interesse, depende só de nós, clarificar bem esta parte. E depois, pode ser uma ameaça à visão externa, ou seja, mas tu colocas como uma fraqueza no sentido que achas que é um problema que a DW tem que resolver internamente. É isto. Acho que está dentro da nossa esfera de controle. Não, são dois assuntos. O primeiro assunto que o Carlos disse é que uma falta de clareza na comunicação do que é DW. Então, este é que fica arrastado como fraqueza. É que o DW tem várias componentes. Uns são empresariais não lucrativos e outros são mesmo. Não há uma confusão. O O segunda questão, acho... Não, mas só para... Esta parte que tu disseste, estou de acordo, colocaste muito bem, é que vamos considerar fraqueza, não é? Sim, verdade? Bom, ah, okay, eu não sei se... Agora, outra coisa, que eu acho que o Fresco está a dizer, e também é uma conversa que data de bom tempo, é que em termos de concorrer com projetos públicos dentro do governo, considera-se que a concorrência do ONG é desleal quando comparada com empresas, porque a empresa tem que gerar lucros e o ONG não gera lucros. Perfeito. Então isto vamos estar na revisão como uma ameaça, que é externa a nós. É? Temos que trabalhar nessa modalidade. Agora a empresa também é mesmo do próprio. Vamos começar as perguntas. Adérito. Talvez... apegando um pouco no que a Mary disse, fazer uma espécie de um rodapé. O conflito não é tanto olhar para as oportunidades, olhar para as ameaças, mas as sociedades democráticas têm dessas coisas, fundamentalmente olhando para um pouco para a nossa governação. Quando vamos ao AMBO, e lá estivemos várias vezes, e falamos com o pessoal ligado à administração do Estado, damos conta que a DW é uma organização de uma referência inatacável, do ponto de vista de relacionamento com o próprio executivo local. Entretanto, quem olha para o conflito do ponto de vista da contratação pública, vai dar conta que pelo facto de ser ONG, né, uma organização não governamental, não tem fins lucrativos, e a contratação, a interpretação que se dá no âmbito das sociedades comerciais, é que você que está na ONG ao participar num concurso público, vai acabar por ter, pronto, fins lucrativos, e é imediatamente excluída. Nós tivemos uma situação concreta aqui em Luanda, em que promoveu-se várias organizações não governamentais, e que depois veio a história de que não, se não for uma organização de utilidade pública e que recebe dinheiro diretamente do Orçamento Geral do Estado e é por via de um departamento ministerial, você não pode de maneira alguma vir para aqui e dizer que queres participar num concurso público, porque você é uma ONG, tens fins não lucrativos, e as pessoas apegam-se a fins não lucrativos. Está certo, bem importante. Isto é um tema que temos que continuar a debater para efeitos da estratégia. Mas é um tema que temos debatido em DW já. Está certo. Está aberta a questão, vamos continuar a colocar, mas eu entendo a lógica que coloca, porque o fim não lucrativo está presente em razão do concurso público, né? É a interpretação que eles fazem. Mais questões à volta do próprio. Facilitador. A não ser que. Sim. Você, ao entrar numa espécie de um concurso público, tens o lobby no sentido de depois, numa espécie de um paraquedas, né? Usares a estratégia do PAM, que não consegue chegar lá numa zona recôndita e estás lá em cima e deixas cair qualquer coisa para o cidadão comer. Né? Então é preciso olhar também para este lado. Às vezes os concursos, você ganha, sim senhora, mas não é porque você é o mais bonito ou você mais estratégias ou mais estruturado, você apresentou do ponto de vista até de proposta. Porque você garantiu alguma luva para alguém que tem poder de decisão. E ali você passa. Não? Não, isto é... Não, porque a DW estaria muito interessada... Pois, aí é que está. Quando a DW não entra neste meandro, por mais que seja bem estruturada a sua proposta, o que vai acontecer é simplesmente colocá-la de parte, porque ninguém vai beneficiar com isto. É aquilo que o Festo colocou aí, os interesses pessoais das pessoas que lá estão a governar. Vai entrar em conflito. E você que tem uma proposta que sabe que tem impacto para as comunidades, para as populações, para a coletividade, você não vai realizar isto. Tem que esperar as eleições para mudar o regime, né? Não muda nada. Bom, estamos a brincar, mas vamos continuar. E há outras questões com relação ao trabalho do Banco? Sim. Eu acho que, bom, o Festo levantou problemas. Alguns, eu quero ainda levantar esse ponto do Adélio. É verdade que existem essas oportunidades de participar em concursos públicos, mas a DW também já tem um conjunto de empreendimentos, sociais. Está certo que nem todos, não para todas as áreas, mas já cobrem, eu acho que nesse momento já cobrem quase todas as áreas. Uma recomendação é encontrarmos uma forma de usarmos os chamados empreendimentos sociais, e eu vou falar sobre isso na minha apresentação, então já aqui a vender um bocado de peixe. Encontramos uma forma de usarmos os empreendimentos sociais, que são instituições claramente de caráter lucrativo, e usamos ela no sentido de concorrer a propostas públicas. Essa é uma. A outra, que é que esteve como uma recomendação, uma estratégia para se cumprir na última reunião como esta que aconteceu em 2007, setembro, era transformar a DW numa própria instituição de caráter público. Portanto, é, segundo a avaliação que eu fiz do último encontro de estratégia, é a única que não foi cumprida. Essa é a única recomendação que ficou por se cumprir. E provavelmente podemos voltar a pôr a tecla ou pôr o dedo no assunto hoje, mas para mim isso que o Festo coloca é um problema, mas temos que encontrar uma solução, e a solução pode ser exatamente usar os empreendimentos que existem para concorrer. Vamos continuar. Mais questões com relação a essa apresentação? Eu só queria fazer quando você fez várias referências a que o município pediu, outro grupo pediu, DENIC ou PIC pediram algumas coisas, esses serviços são vendidos ou são dados gratuitamente? São vendidos. Bem, são vendidos. São vendidos. Há demanda, né? Mas tem preço isso? Sim, por cada impressão do mapa temático, um tamanho a zero, cobramos o equivalente a $35. Sim, pois, quando vão dizer isto, dizem que estão a cobrar, vamos dizer, isso, estão a cobrar o... Não, custo. Só custo. Se você vender, está sendo uma atividade comercial. Exatamente, só custa. Uma contrapartida. O termo ideal. Neste aspecto, está muito bem claro que provavelmente uma das reflexões que vai ter que seguir é como evitar, como lidar com estes casos, sobretudo evitando-se o máximo de confusão e que seja claro para os vossos stakeholders internamente, né? Que é a parte de empreendimento social, o que é a parte está correto. Há mais comentários em geral? O Festo levantou uma série de assuntos. Não, né? Podemos, ok. Mas ele, quando fez referência à formação, ele fez a referência à falta de formação de uma maneira diferente do que ele disse aqui. Ele disse, temos uma limitação porque não tem aonde mandar o nosso pessoal para a formação, para a capacitação dentro do país. Bom, achei interessante. Eu sou para o Desculpa, Lancer. Tem uma coisa, uma divisão, digamos assim, da estrutura do programa, o Festo, a influência por um lado, a advocacia por outro. Como é que vocês distinguem estes dois conceitos? E na verdade, João Neves, tem uma ligação uma da outra. Influência no sentido de que nós, eu disse ao longo da minha explanação, temos lidado fortemente, em vez da gente estarmos com a estrutura mais alta da organização, lidamos fortemente com as estruturas médias, até mais baixas de uma instituição. Então, aí a gente influencia fortemente. E a advocacia faz o nível mais alto. Digamos, ao nível em que vocês também. Exato. Ok. Está certo. Muito obrigado, Festo. Vamos continuar. O que está a dizer está com...